Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hackencast. Eu sou Magnum. Eu sou Ricardo Highlander. Aqui é o Jorge Costa. André Delay. Diego Sueiro. Big Rig. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito legal com uma galera muito bacana. E não estranhe que a casa hoje está cheia, a gente está se acotovelando aqui, está bem lotada. Primeira vez que a gente grava com mais de 4 pessoas, eu acho. Vamos apresentar os nossos convidados. Começando pelo André. O André, ele é engenheiro da computação, mestre e doutorado em engenharia elétrica pela Unicamp. É como outros malucos que a gente tem aqui, inventou de fazer engenharia, né, cara? É, eu sou doutorando, ainda estou terminando o doutorado. Ah, então, futuro senhor doutor. É, vamos ver. Tamo aí. Pelo menos você a gente vai poder chamar de doutor. Tem uns advogados lá no meu trabalho, cara, que só querem ser chamados de doutor, mas não são doutor porra nenhuma. É, doutor, no Brasil, infelizmente, doutor é pronome de tratamento, né? Não é título, né? Quer dizer, é título, mas geralmente quem é doutor tem vergonha de dizer que é doutor. E quem não é, adora dizer que é, né? É. Mas você está fazendo doutorado, assim, com algum propósito acadêmico ou realmente porque você gosta da área e está atrás de aprender mais? Ah, cara, eu gosto de estudar. Eu fiz eletrônica, curso técnico, depois fiz engenharia de computação, depois fiz mestrado em engenharia elétrica e agora doutorado em engenharia elétrica. E provavelmente, eu não estou hoje no meio, mas eu devo cair na área acadêmica mesmo, como pesquisador ou para lecionar, né? É, se você já chegou ao doutorado, é bem capaz mesmo, é uma tendência já. É, bem, espero que você forme bons engenheiros aí pela frente e ajude a salvar essa nação, porque uma vez eu vi falando aqui, a nação não vai para frente com advogados, você vai para frente com engenheiros. Mamilos! Eita, polêmica. Mamilos. Pior que a gente tem um ouvinte que é advogado, cara. Mas eu não tô falando mal, não é isso. É porque realmente o avanço tecnológico, cara, não vai com legislação, infelizmente. A nação, ela evolui tecnologicamente com engenheiros. Mas eu concordo inteiramente com você. Depende. Inclusive, eu tava dando uma olhada na pauta aqui, cara, a gente vai falar um pouquinho sobre guerra. E advogado pode falar, pode desencadear guerra aí. Guerra é... Você sabe como é, né? Desenvolvimento tecnológico, cara. É, no modelo de sociedade que a gente tem, e modelo de gestão, de recurso e tudo mais, você acaba tendo que ter leis. E se você tem leis, você tem que ter os especialistas na lei, ou especialistas em burlar as leis. E especialistas nos desvios das leis. Então, você tem a necessidade mesmo dos juristas. Isso aí, não, na nossa sociedade, da forma como ela é feita, não tem jeito. Mas nosso modelo é tão importante pra mim quanto engenharia. Mas você tá ligado que o Magno vai editar pra colocar só a parte ruim, né? Não. Bem, vamos passar pro nosso segundo convidado. Diego Sueiro é mantenedor do site embarcados.com.br e organizador do evento Embarcados Experience, Linux Embarcados, que vai ocorrer em São Paulo, dia 25 de julho agora. Eu gostaria de agradecer o pessoal do Hackencast aí pela oportunidade de poder falar com esse público aí, nerd, principalmente, né, que eu me considero nerd também. Falar um pouquinho do Embarcados, também do evento, né, falar rapidamente aqui do evento. Então vai ser um seminário técnico que a gente vai abordar Linux Embarcado, né? Ou seja, Linux rodando em sistemas eletrônicos dedicados. E a gente quer também dar para o pessoal aí um convite VIP para os ouvintes do Hackencast. Depois o pessoal se vira aí para sortear. E aí vocês me passam o contato de quem foi sorteado para poder ir lá. Vai acontecer dia 25 de julho em São Paulo, com palestras bem legais. Então, desde palestra introdutória Linux Embarcado até uma palestra onde o Sérgio Prado vai ensinar como que você embarca o Android no sistema eletrônico embarcado dedicado. Uma coisa bem legal. Falando agora um pouquinho de mim, né? Eu sou engenheiro de controle e automação, formado pela Federal de Itajubá, e sempre curti demais eletrônica, software embarcado. Nunca gostei de software com interface com usuários, esse tipo de coisa. Então, quando eu tive a minha matéria de microcontroladores, adorei assembly. O pessoal foge de assembly, mas eu curti demais. Tá completamente maluco, isso sim. É. Nossa, isso é verdade. O pessoal tem terror assembly. Não, cara, assembly é legal. Eu lembro quando eu fiz também hardware, eu fiz com o PIC. E o assembly dele é muito divertido, apesar de ser, assim, quando você cresce o seu código, você esbarra em vários problemas da arquitetura, mas é muito legal brincar com isso. Não, é um desafio enorme, né? Assim, o que é legal é que você tem controle total daquilo que você está fazendo, né? Exatamente. O espírito do Embarcados, a missão, os valores do Embarcados tem a ver com o que a gente estava falando, que o André estava falando aí, da parte do desenvolvimento tecnológico do país, né? A gente acredita que até hoje o Brasil tem o mesmo papel no mundo na época da expansão marítima. Nós somos exportadores de matéria-prima, né? Então a gente importa, a gente exporta o café e importa a cápsula para colocar no Nespresso, né? Então eu acho isso, cara, esse é um exemplo muito bom, né? Não faz sentido nenhum isso, né? É, e a gente acredita que para desenvolver o país nada mais do que essa vertente de inovação tecnológica, né? E aí o Embarcados vem no sentido de compartilhar o conhecimento gratuitamente para as pessoas, para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a área, né? A gente forma mais de 10 mil engenheiros eletricistas por ano no Brasil, né? Hoje, com esse boom da internet, né, com você conseguir acessar o conhecimento de qualquer lugar, tem ajudado muito na formação das pessoas que têm interesse. Não só engenheiros, né? Então a gente tem agora aí o Movimento Maker, né, que é uma galera que através de Arduino, Raspberry Pi, o pessoal tem cada ideia maluca, só que não sabe como programar, não tem conceito básico em eletrônica, então a gente tenta trazer esse tipo de conhecimento também. Além de focar no profissional, porque a gente sabe que é muito difícil um curso de engenharia, você conseguir mostrar para ele todo o leque de possibilidades, né? Você fica muito perdido. A gente tenta mostrar os vários caminhos para os profissionais também e como que eles conseguem evoluir o seu conhecimento em relação ao desenvolvimento de sistemas eletrônicos embarcados. Então a gente aborda assunto desde eletrônica básica até desenvolvimento avançado de software embarcado, né? Eu queria fazer uma colocação, hein? Sem trocadilho, né? Mas no meio dessa galera vai ser difícil, né? Mas eu queria parabenizar o Diego pelo site Embarcados, e eu achei um site excelente. Eu já acompanho há um tempo, tenho uns amigos do trabalho que também acompanham. Eu queria dar os parabéns pela iniciativa de vocês aí do Embarcados. Eu acho que esse site faltava esse site, esse tipo de portal pro nosso país, assim, pros interessados na área, né? Faltava. Então eu acho uma iniciativa muito legal, e Diego, vocês estão de parabéns, cara. Pô, muito obrigado, André. Eu acho que todo mundo aqui tá de acordo com isso, cara. Ah, realmente certeza. O site é excelente. Salvou minha vida várias vezes. mas é engraçado que, assim, a gente ainda está evoluindo junto com o Brasil, né? E digo até em termos culturais. Porque, na verdade, o site ele existe desde 2007. Ele foi criado pelo Sérgio Prado. Pouco tempo depois eu entrei junto na administração com ele. Era um site desenvolvido em Joomla. A gente que desenvolveu, era uma coisa horrorosa, não tinha identidade visual. E era nós dois que tocávamos. Na verdade, a gente escrevia muito pouco. A gente linkava muito conteúdo externo. Tinha poucas visitações, era um negócio part-time. Quando foi ver o Alberto Fabiano, que infelizmente ano passado nos deixou, mas é um cara muito conhecido nessa área de eletrônica e de segurança também, ele fez um convite pra gente através do grupo 6C++ Brasil, e a gente começou a fazer evento. De 2009 a 2011, a gente fez 8 eventos. A gente trouxe o Jack Gensel pro Brasil 2 vezes, que é um guru na área de sistemas eletrônicos embarcados, né? O intuito no site naquela época era fomentar a comunidade para que as pessoas utilizassem aquela plataforma para compartilhar o seu conhecimento. Mas isso não aconteceu. E eu não sei se é porque naquela época a cultura de compartilhamento no Brasil ainda não estava muito evoluída. Hoje já é diferente, né? Em setembro de 2013 a gente contratou uma agência, identidade visual, desenvolveu o site e tal, e logo, um pouquinho depois, o Sérgio acabou saindo da sociedade do site, e aí entrou o Henrique Rossi, o Thiago Lima e depois o Fábio Souza, e a gente conseguiu hoje, a gente tem um grupo de mais ou menos quase 20 pessoas que gera conteúdo. Então a gente tem conteúdo novo todos os dias, a gente tem gente que posta conteúdos esporadicamente. Então a gente vê que hoje parece que a cultura evoluiu, a cultura do brasileiro evoluiu e percebeu que compartilhar conhecimento é legal. E o site, além de ser bom para os leitores que vão consumir esse conhecimento, ele é bom para quem está compartilhando o conhecimento, porque é uma vitrine para ele. Então a gente tem histórias ali dos articulistas ou de pessoas que publicam esporadicamente, que não são articulistas de fato do site, mas que conseguiram uma vaga de emprego porque mostrou que escreveu os artigos e tal pro site. Então a gente fica muito feliz que a gente consegue ajudar as duas pontas. Eu cheguei pelo site, pelo LinkedIn, por incrível que pareça, não foi pelo Google, nada. O primeiro contato meu com o site de vocês foi pelo LinkedIn. Igualmente. Seguindo essa tua linha, Diego, o próprio próprio Hackingcast é um exemplo disso, né? Dessa cultura de compartilhar conteúdo, né? Porque nós estamos aqui também divulgando tecnologia, assim, de graça, né? A gente não tá ganhando nada com isso, né? E eu acho que é necessário para estimular as pessoas a correrem atrás. Assim, o episódio de hoje vai ser um episódio introdutório, assim, quem gostar mesmo, quem se interessar, vai correr atrás, mas vai ter já um ponto de entrada, vai ter por onde começar já. É, mas você precisa de um spark, né? De uma centelha. Sim, com certeza. Que acenda a fogueira, né? Isso. Então, muitos... Vai ter um pessoal que tá nos ouvindo agora e ele fala, puxa, eu sempre quis entrar nesse domínio, nesse universo de coisas eletrônicas, coisas que conversam, nessa magia negra, nesse voodoo que é eletrônica embarcada e tudo mais, mas eu não sei por onde começar, eu não tenho ideia muito do que é. Então, o ponto de partida pode ser esse, né? É, mas você já vê assustando o pessoal, André? Já assusta o pessoal falando de assembly, cara? Não pode, vamos diminuir aí. Não fui eu que falei de assembly, foi o Diego. Então, eu já comecei Diego mal. Tá querendo espantar, né? Ah, que isso. E além do mais, a gente espera que esse aqui seja só o primeiro de muitos episódios sobre hardware. Então, eu acho que se a gente não atrair no primeiro, a gente atrai no segundo, no terceiro e por aí vai. Mas, pra fechar as apresentações, vamos agora apresentar o Pedro Henrique, que eu conheço ele do grupo IDF. Ele é ouvinte do Hackingcast e quando eu falei que a gente estava fazendo um podcast sobre hardware, ele se prontificou a ajudar na pauta e tá aqui gravando com a gente. Se apresenta aí, cara. Sou Pedro Henrique, trabalho com desenvolvimento de software. Sou muito fã de hardware em geral. Final de semana eu gosto de ficar brincando com Arduino, com Raspberry Pi. Enfim, sou muito louco por hardware em geral. E é isso. Ou seja, a gente tem aqui dois especialistas, um robista e outros três que não sabem quase de nada. Isso. E pra completar também, tô fazendo engenharia da computação, então... Ih, já tá outro contaminado. Também. Esse é o público-alvo aqui do episódio. É isso aí. Bem, então, pessoal, vamos lá pro episódio. Bem, pessoal, antes de começar o episódio, deixa a gente fazer um pequeno disclaimer, que esse episódio, como a gente conseguiu aí três convidados que sacam muito do assunto, o episódio ficou recheado de informação que deu muita dó de cortar. E ficou chicante. Ah, é o Ricardo mostrando o lado nordestino dele aí. Bem, aí como ficou muita informação, a gente ficou com dó de cortar algumas dessas coisas, a gente resolveu cortar então o episódio em dois. A gente vai ter aí um episódio de quase uma hora e depois mais um episódio de quase outra uma hora. Dessa forma não fica tão cansativo para todo mundo e a gente consegue manter toda a informação aí dentro. Claro que o motivo principal da gente estar dando esse recado aqui, da gente estar dividindo esse episódio em dois, não é bem para ficar tranquilo e calmo para vocês ouvirem, né? Porque é igual o pessoal do SciCast fala, né? O tal dos amigos do Pause, né? Pode colocar episódio longo que todo mundo ouve. O lance é que a gente queria soltar esse episódio hoje porque a gente vai ter uma promoção aí, né, Mário? Ei, promoção! Só eu, velho. Sonoplastia é assim mesmo, né? Você tem que botar umas criancinhas aí no fundo. É! Então, como é que vai ser o esquema da promoção? É, a parada é que o Diego Sueiro, que está organizando o Fórum de Linux Embarcado de 2015, conseguiu pra gente um convite pra gente sortear entre os ouvintes do Hackingcast. Só que aí a gente não queria simplesmente fazer uma parada de sorte, né? Pegar qualquer um, sei lá, do Twitter e sortear. A gente queria fazer uma coisa diferente. Então a gente bolou um concurso cultural. Ó, o concurso vai ser da seguinte forma. Vocês vão mandar pra gente uma proposta de sistema embarcado, tá certo? Não precisa ser algo que seja factível. A gente vai selecionar a proposta mais criativa, certo? Um sistema embarcado para resolver o problema que for, seja da sua casa, seja do seu trabalho, seja ou de repente para ser um problema que ninguém sabe que existe. Do seu gato, do seu cachorro. Exatamente, qualquer sistema embarcado, certo? Você manda pra gente aí a tua ideia, a gente vai avaliar, colocar em prática, sabe-se lá que um dia, né? Mas a gente vai avaliar a ideia mais criativa e a gente vai presentear com esse convite, né, pra participar de graça lá. Só que tem os detalhes do fórum, né, cara, que tem... Onde vai ser mesmo, Magno? O fórum, ele vai ser em São Paulo, capital. São Paulo, né, Alan? Então... Dia 25 de julho, a gente tava até esquecendo de avisar. O sorteio vai ser até dia 24, a gente vai aceitar propostas até dia 24. Então a gente tá publicando esse episódio agora dia 21 de madrugada. Então vocês têm o dia 21, dia 22 e dia 23 inteiro. Até o iníciozinho do dia 24, quando a gente fizer a promoção e avisar através do e-mail e redes sociais. E a gente vai enviar pro Diego Sueiro para ele entrar em contato com vocês a tempo. Exatamente, lembrando que até ter o fórum não vai ter um episódio novo, né? A gente gente vai avisar quem foi, que já que ganhou, né? Quem vai ser contemplado, a gente avisa no próximo episódio, mas óbvio que a gente vai avisar antes, né? Pra dar tempo da pessoa fazer. A gente entra em contato com a pessoa ganhadora e avisa nas redes sociais quem ganhou. Exatamente. Mas você falou de mandar proposta. Que formato a proposta? Pode ser imagem, desenho, rabisco, papel de pão, e-mail. Como você quiser, certo? Mas eu acho importante que mande pro nosso e-mail, certo? Tem que ser pro meu e-mail, pelo menos, pra gente receber. Não vale mandar via Twitter, não, porque é sacanagem. Isso, também nada de Twitter. Comentário aí, vocês podem comentar à vontade aí, né? Só que a gente não vai ler, pode consultar também pelos comentários, né? Até pela aquela questão de o cara, minha ideia foi, eu coloquei essa ideia lá no comentário, fulano isso, ganhou. Exatamente. Não. Vai valer e-mail. Exatamente. Tá certo? Manda pro nosso e-mail lá, hackencast@gmail.com. Gmail.com. E a gente avalia. É nossa decisão soberana e irreversível. Então, galera de São Paulo aí, que eu tenho certeza que é muita gente, certo? Entre em contato com a gente aí. A ideia mais criativa vai ganhar uma participação de graça no Seminário Linux Embarcado 2015 em São Paulo. Exatamente. Bem, é isso aí, pessoal. Então, a gente vai parar de atrapalhar vocês. Fiquem com o episódio e até a próxima. Falou, galera. Até mais. Até mais. Essa computação, ela está oculta e disseminada entre nós, e ela quase nunca é notada. É meio que sorrateira, furtiva, mas é o que faz o nosso mundo moderno girar. Através dela, celulares tocam, brinquedos alegram, automóveis andam, aviões voam e marcapassos seguem mantendo pessoas cardíacas vivas. Esses pequenos agentes são, de longe, o maior uso da computação e superam em muito o número de PCs, notebooks, servidores e correlatos. Esses pequenos átomos computacionais estão por toda parte, no seu telefone, no teu carro, relógio, bicicleta, roteador Wi-Fi, e agora estão chegando nos nossos vestuários. Estamos falando dos computadores projetados para trabalhar nos bastidores, os sistemas embarcados. Essa é uma visão muito sintética. É difícil você definir, é como tentar definir inteligência, né? A definição é complicada, é complexa. Uhum. O que é um sistema embarcado? Pode haver N definições. Essa é apenas uma síntese, alguém uma coisa falou pequena. Que é muito difícil definir inteligência, mas eu consigo reconhecer quando eu vejo uma. Então... É, sim. Mas você também. Aí já não se aplica tanto ao sistema embarcado. Você pode olhar para uma coisa e não saber o que era. O mais engraçado é que às vezes as pessoas têm sistemas embarcados em casa e nem sabem, né? Se a pessoa for na cozinha agora e olhar ao redor, ela acha pelo menos uns 4, 5 sistemas embarcados diferentes. Se o micro-ondas, por exemplo. Tem no micro-ondas, tem na geladeira, dependendo do fogão que a pessoa tem. Se ela tiver uma cafeteira elétrica, ela tem. Se ela tiver uma máquina de pão, ela tem um outro sistema embarcado. Cara, máquina de lavar roupa, tudo hoje em dia tem o que a gente chama de sistema embarcado. É como o André falou, essa definição é bem sintética mesmo, bem um resumo. E assim, eu achei definições acadêmicas, mas eu não quis jogar aqui na pauta, porque assim, como é um texto introdutório, né? Como a gente tá iniciando no assunto, eu não quis já puxar pesado, não quis pegar pesado. É, assustar, mas vai galera. Vai estar no post aí, vai estar um link bem legal de um artigo de um professor doutor indiano. Ah, é? Na pesquisa a gente achou. O cara destrincha e é muito bom. Excelente. Vai estar aí no post. Só que é em inglês. É. Infelizmente, o pessoal vai ter que se esforçar um pouquinho pra ler. Eu queria só abrir um parênteses aqui, que eu acho que é interessante, já que a gente tá falando até desse lance de ser mais introdutório, mais básico, né? Existe uma certa polêmica também com relação ao nome, né? Então, sistemas embarcados, né? Recentemente, a gente acabou tendo numa parceria de troca de banner com um site que chama Arduino Portugal, né? Falei assim, bom, eu vou ter que fazer um banner pra colocar no site dos caras, né? E aí me surgiu a curiosidade, né? Como que lá em Portugal eles chamam sistemas embarcados? Lá eles chamam de sistemas embebidos. Ah, sim. É isso aí, Mobum. Acorda pra tomar gagal. Lasca! Sistemas encaixaçados. Ou sistemas embutidos, né? Então tem gente aqui no Brasil que não gosta de embarcado. E até é engraçado que o nome sistemas embarcados, a gente tem várias pérolas, né? De vez em quando a gente recebe e-mail de contato do site do cara assim, olha, eu acabei de me formar em educação física e eu tenho muita vontade de ser monitor em embarcações, em transatlânticos, cruzeiros, não sei o quê. Ou então, cara, poxa, eu sou soldador aqui, aquele torneiro mecânico, eu queria trabalhar embarcado e tal. E você falou, putz, o cara tá achando que é um navio. Se o termo, se a tecnologia tivesse desenvolvido aqui em Campinas, eu acho que o nome seria Sistemas Encoxados. Então... Ainda bem que não foi, né? Tem um arsenal infinito de piadas de Campinas, né? É, cara, é que eu não sou daqui, né, meu? Mas o pessoal que tá ouvindo que é de Campinas ainda tá puto. Inclusive, terminando de destruir a minha relação aqui com o pessoal de Campinas, quando eu vim pra cá, eu quebrei meu carro aqui, cara. Eu cheguei aqui, né, meu? O carro esquentou, daí eu peguei, parei num córrego aqui, né, em Campinas, e peguei água e coloquei no radiador. Eu tive que voltar de ré daqui até o Paraná, né? Só andava de ré, velho, o carro. Eita, Magno, essas piadas todas pro final, por favor, e com um disclaimer pro pessoal de Campinas. A partir daqui esperto. Não ouça. É. Fique esperto que essas piadas vão aparecer na Praça Nossa, hein? Vai ser plágio, original daqui. Ou vou beber pra esquecermos problema. Ou vou beber pra esquecer minhas angústias. Oh, meu Deus. Stop it! Mas voltando à pauta, eu gostei do nome Embutidos. Eu acho que, na verdade, a melhor tradução seria Embutidos, né? Assim, na minha opinião, seria essa. Embutido fica parecendo presunto, essas coisas. É, não, mas é porque você... Caraca, mas eu acho que o termo que também tem a ver com o que se usa muito, é computação embarcada. Isso. Computação embarcada. Então, acho que o termo embarcados, ele talvez venha de computação embarcada. Talvez. Seria mais forte nisso. Que também já é outro erro de tradução, né? Assim, uma adaptação, né? Não vamos dizer um erro, né? Mas... É... O estranho é que o pessoal não tenha usado o termo em inglês mesmo e dado uma portuguesada, jogado um embedded systems, ia ficar... Pior, geralmente fazem muito isso, né? E até porque escrever embedded é difícil, né? Tem um 2D ali no meio e você nem sabe onde que vai os 2Ds, né? Então... Até mesmo se você escrever embedded, né? Bem, aproveitando que a gente tá falando do termo em inglês, o sistema embarcado que a gente tá se referindo vem do inglês Embedded Systems, que é abreviado geralmente como SE, que seria a versão brasileira de sistemas embarcados que a gente tá se referindo. Então, se em algum momento do episódio a gente falar um SE, qualquer coisa do tipo, você já sabe do que a gente tá se referindo, é um sistema embarcado. Correto. Deixa eu abrir então parênteses. Na verdade, não vou abrir um parênteses, eu vou continuar. Como eu disse, há muitas definições para sistemas embarcados, mas eu até cheguei a ver que, como um exemplo que é definido o sistema embarcado, seria uma calculadora. E até que ponto, então, a gente há essa distinção de sistema embarcado para um sistema, outro tipo de sistema eletrônico? Eu deixo essa pergunta no ar, né? Porque se você for analisar que o sistema embarcado é apenas uma computação embarcada, então a gente remete a, sei lá, talvez a milênios atrás, e eu cheguei até a ver um artigo sobre um artefato que era uma calculadora grega que eles acharam no mar da Grécia, e era um dispositivo já deteriorado, né? E eles acabaram descobrindo que era uma calculadora para calcular, se for, movimento dos astros, alguma coisa assim. Então já tem o sistema embarcado, desse ponto de vista, é mais velho do que a gente imagina. É, você tem um sistema, é um computador mecânico, é um computador, não deixa de ser, faz computação, sim, mas é um negócio tão antigo, e depois você tem a Pascaline, você tem uma série de artefatos, até mesmo o ábaco pode ser encarado como um sistema embarcado, né? O ábaco nesse podcast, ele é meio polêmico. Um histórico já. Ele meio o quê? Polêmico. Meio polêmico. Polêmico? É, ele tem um histórico aqui dentro já. Pode seguir, o pessoal que ouve lá os primeiros episódios, você vai entender. Por que que minha alcunha de internet é Ricardo Highlander? Tem tudo a ver com ábaco. André, só uma perguntinha aqui, cara. Então, um sistema embarcado não precisa ser necessariamente eletrônico, pode ser mecânico também. Se você parte do princípio que ele é um computador com um objetivo específico, pode ser colocado em outra tecnologia ou para resolver um problema dedicado específico, ele não necessariamente precisa ser... A computação não precisa ser... Eletrônica, né? Lógico, teórica. Eletrônica em si, ela não precisa ser eletrônica. Vamos tentar, né? Exemplos. Uma caixinha de música. a caixinha de música, ela não é um computador. Pois é, mas em tese você pode programar ela, ela, né? Não é. Ela é um sistema, mecânico de... Eu não posso dizer que... Eu teria que... Bom, é difícil a pergunta, mas... É pra apertar mesmo, né? Não, é complicado. Não, sim, mas não, eu não acho que seja, porque é um sistema mecânico simples, básico, ela não realiza computação, ela não tem memória, ela... A memória, bom, ela tem a memória mecânica, né? Tá vendo? O negócio é mais complexo do que... Não, gostei, a pergunta é instigante. Mas eu acho que não, A computação, a computação mecânica, eu acho que ela é mais complexa, né? Não, beleza, porque isso realmente são exemplos bem específicos que talvez nem faça tanta diferença, né? Mas a questão conceitual. Eu acho que, assim, se a gente pegar um pouco o conceito original, né? Quer dizer, original não, um conceito bem difundido que a gente tem de sistemas embarcados, que é um hardware, né? Uma parte eletrônica, geralmente, e um software, que são a parte de instruções, tá incorporado em um dispositivo com objetivo específico. Aí a gente pode ver por que que ele tá dizendo que, por exemplo, a Pascaline era um sistema embarcado, porque ela era uma calculadora que tinha um objetivo específico, né? Ela tinha um hardware dela e o software dela, que era todas as catracas, como elas, entre aspas, se comunicavam, funcionava. E ele tem todo o quesito de input, que ele mesmo citou, que é você colocar os números que você quer calcular, e ela gera um output, que é a saída, que é o resultado do cálculo que ela deveria fazer. Por isso que ele tá tentando dizer, assim, que a caixinha de música não seria bem um sistema embarcado, uma computação embarcada, porque ela não recebe input, né? O único dado que ela usa para gerar música, que seria o output dela, é um dado que já tá gravado e é estático, que é aquele tamborzinho que tem todas aquelas dentições pra caixinha de música poder gerar música, entendeu? Off topic. Quem lembra pra que servia a caixinha de música no Super Mario 3? Ah, não joguei Super Mario 3. Ninguém lembra, cara. Ninguém lembra da caixinha de música no Super Mario 3. Tinha um item que saía dela, alguma coisa assim? A caixinha de música era um item. É porque aqui é só PC Gamer aqui, né? Ela servia... Fazendo jabá da Nintendo também. Já. É. Não vou dizer, mas você que tá ouvindo aí, bota nos comentários aí pra esse monte de PC Gamer aí parar de ficar me zoando aqui, porque eu caí no lugar errado, né? Eu queria só fazer uma observação. Quando eu preciso explicar para alguém o que é um sistema embarcado, eu sempre começo dizendo que é um sistema de propósito específico, com restrição e tal. Aí eu dou exemplos, e aí eu gosto de dar um exemplo do próprio computador, né? Então, assim, o computador, ele é uma máquina, ele é um dispositivo de propósito geral. Você tem um processador de texto, você acessa a internet, você vê vídeos, você vê vídeos adultos, esse tipo de coisa. Mas o próprio PC... ninguém aqui vê isso não, cara. Ninguém vê isso aqui. EdTube.com. E o próprio PC e até o smartphone, que hoje é um computador de bolso, na verdade, eles são um conjunto enorme de sistemas embarcados, né? Então, o seu teclado a gente pode considerar como sendo um sistema embarcado. A placa de vídeo é um outro sistema embarcado. O circuito que gerencia o carregamento da bateria é um sistema embarcado. Então, ele é um conjunto de vários sistemas embarcados que, no propósito final, para o usuário, ele é uma coisa muito maior. Então, o sistema embarcado, ele vai depender se ele vai ser um sistema embarcado ou não para quem está o utilizando. Então, para a pessoa que está utilizando o computador não é um sistema embarcado. Mas, para a placa-mãe que está fazendo a comunicação com a placa de vídeo, a placa de vídeo é um sistema embarcado para a placa-mãe. Então, eu acho que isso ajuda as pessoas que não entendem o conceito de sistema embarcado a ter uma noção melhor do que é que o computador, ele não é uma coisa só, né? Ele é um conjunto de várias pecinhas que são vários sistemas embarcados, né? A gente pode usar a questão do propósito, né, dele, assim, ele é mais restrito em relação a um computador geral. É um mini computador com tarefas com um escopo mais restrito, mas que também possui sensores, possui IOs, né, como a gente estava comentando, com as outras interfaces, né, sejam humanas ou eletrônicas. Isso. Essa é uma visão bem interessante mesmo, nunca tinha pensado dessa forma. Mas aí o Jorge até puxou um ponto interessante. Geralmente, os sistemas embarcados, eles têm algum tipo de interação com o mundo real, né, um sensor ou um relé para ele fechar um circuito, para ele abrir uma porta, um controle de um servomotor, alguma coisa assim. Geralmente ele não é, por exemplo, o computador, por exemplo, um notebook na sua frente, ele não vai, sei lá, você não vai fazer... Tá, tem como você fazer ele pegar e mexer uma alavanca. Mas assim, naturalmente ele não foi projetado bem para isso, né? Já um sistema embarcado, por exemplo, um pique, você tem lá suas portinhas de saída que você pode ligar num relé, que você vai chavear para poder controlar um servomotor que vai girar uma manivela, qualquer coisa do tipo. E esse tipo de controle granular, assim, de nesse pino eu quero que nesse instante ele esteja com 5 volts, nesse instante eu quero que ele esteja com 0 volts. Você não consegue no computador, por isso que tem esse conceito de que um computador não é um sistema embarcado. É difícil de definir, mas é legal de brincar, viu, com sistemas embarcados. Tá uma discussão aqui só na base da definição, mas na verdade não tem... Pra você aprender, você não precisa saber muito bem a definição, você só precisa ter vontade e ter as fontes certas, né? Continuando essa discussão, o sistema embarcado em si, o que você estava falando é, você tem um servomotor, você tem aquilo, então a divisão clássica dele é uma unidade de processamento, né? Onde você tem uma inteligência ali, e ele se comunica com o mundo externo através de duas classes de dispositivos, que seriam os atuadores, que aí vem o caso do motor, vem o caso de uma luz, uma lâmpada, um LED infravermelho, qualquer coisa, que esse atuador, ele atua nesse meio, ele é um dispositivo geralmente de saída, né? E você tem os sensores, que são dispositivos de entrada. Quando você tem só atuadores no sistema, em eletrônica, ele é conhecido como sistema em malha aberta, porque você não tem realimentação. Realimentação é a volta de informações daquilo que você está controlando. Vamos supor que você tem um carro, você está dirigindo esse carro na estrada, né? Se você não tem velocímetro, você pode querer controlar a velocidade pelo tempo que você fica com o pé no acelerador. E se você tiver um velocímetro, aí você tem uma informação que retorna, isso é conhecido como malha fechada. A malha aberta é o que eu acabei de dizer, não tem sensores voltando, e a malha fechada é quando você tem os sensores te dando essa informação. Então, o sistema embarcado, ele pode ser dividido nessas categorias, né? Ela tem um núcleo, que é geralmente um processador ou um microcontrolador, né, um processador, e tem a parte externa que atua no meio, que são os atuadores e os sensores que proporcionam à inteligência, ao núcleo, informações necessárias para que ele controle. Por exemplo, ele regule a velocidade do motor, ele regule a corrente da resistência para aquecer ou resfriar, ligar cooler, essas coisas. É um exemplo que meu professor de controle dava no início da aula, era geralmente assim, do sistema fechado, né, em malha fechada. É, por exemplo, aquele forno elétrico que você tem em casa. Quando você liga ele, né, você põe ele lá numa temperatura X, sei lá, 100 graus. Ele liga aquela resistênciazinha que fica aquecendo o meio. E ele tem um termômetrozinho que ele vai medindo. Opa, a temperatura tá em 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí ele faz o quê? Ele corta o fornecimento de energia da resistência e para de aquecer. Quando a medição de temperatura dele cai, abaixo de 100 novamente, ele liga novamente a resistência. E é nessa mesma aula que teu professor fala sobre esterese, né? Que ele não vai ligar justamente em 100. Ele vai ligar em 95 e não vai desligar em 100. Vai ligar em 105. Oh, não vamos assustar o pessoal, não. Vamos jogar. Mas enfim, a ideia de um sistema retroalimentado é essa, entendeu? Que ele altera o meio e ele lê a própria alteração para ter certeza que ele tá fazendo a forma correta e ele reajusta essa alteração dele. E isso é todo o princípio para a robótica que a gente tem. Isso aqui é bacana, né? Exato. Que você começa assim numa coisa tão pequena no mundo dos sistemas embarcados, tipo isso que a gente tá falando, né? Fazer um aquecedor, fazer um elevadorzinho, qualquer coisa desse tipo, mas quando você vai vendo a infinidade de coisas que vai surgindo ao redor disso, você começa a conceber a possibilidade de toda essa criação de robótica, de movimentação de robôs, você calcular o equilíbrio, tudo isso é feito através desses pequenos sistemas independentes. Pessoal que tá ouvindo mais uma vez, vocês sempre vão começar acendendo LED, viu, Carl? Sim, com certeza. Começa no blink e depois você vai para as outras coisas, mas... É interessante assim, quando você aprende programação, você faz o Hello World. No sistema embarcado, o Hello World é o Blink LED. É o Blink LED. É, o Blink LED. Exatamente. Mas quando eu fiz engenharia, que a gente teve só uma matéria de controle, né? E em 6 meses, cara, no final, a gente tava fazendo um elevador que você dizia o andar dele, que foi o projeto final, né? A gente dizia o andar dele e ele movia o elevadorzinho até o andar certo e parava. Botava as roldanazinhas direitinho. Tudo, cara. A gente fazia tudo no projeto final. Olha aí, cara. Brasília. Aí o outro projeto final que eu participei também foi de fazer uma trava elétrica de porta, né? Você digita a senha, e aí ele confere a senha e destrava a porta com relé ou não. Foram os dois projetos que a gente fez. Cara, o que eu trabalhei foi um projeto muito divertido, e ele é exatamente o exemplo do sistema embarcado, que na época era com PIC, a gente vai falar mais à frente o que é um PIC, era o projeto de mini robôs da universidade, daqueles robôzinhos. Caramba. Que eram com duas rodas, ele só andava com duas rodas, assim não tinha na época giroscópio, nada pra, disso, pra equilibrar ele? É. Não tinha roda boba? Não tinha, eram duas rodas. Ele tinha que equilibrar o peso no eixo dele, né? Era um equilíbrio dinâmico. Eu já vi um também que é uma tipo uma bola, uma esfera, piso, né, ele fica em cima de uma esfera e ele controla essa esfera, como aqueles caras que andam em cima do monociclo, sabe? Uhum. Só que aí você tem mais eixos pra controlar. É, esse é mais difícil. O nosso eram só dois graus de liberdade, né? Parece uma roda esquerda. Caramba, aí vocês faziam ele ir pra frente, pra trás? Sim. Com o pique? Com o pique. Caramba, realmente, bem mais complexo. E tinha reconhecimento de imagem. Era uma matéria só? Não, isso era um projeto longo, né? Era um projeto longo. Então, assim, a gente entrava pra ajudar em algumas coisas, né? Na época eu fiz a parte de programação do PIC. Abrindo parênteses aqui, né? Uma coisa que o Jack Gensel fala, que é um dos gurus aí da área de sistemas embarcados, né? Que ele fala que a coisa mais cara no mundo que existe é o firmware, né? E aí, o que é? A gente acabou não falando essa palavra, eu falei aqui, né? O firmware. Firmware é o software embarcado, né? É o software que é instalado no processador embarcado, um microcontrolador, alguma coisa. O hardware, por definição, ele é hard, por quê? Porque você desenvolveu ele ali, se aquele seu produto já está em campo, você não vai trocar ele. É muito mais fácil você trocar o software que está dentro dele, o firmware que está dentro dele, para você corrigir um problema, para você aumentar a quantidade de funcionalidades que você queira que o seu produto tenha. E ele fala, sim, que o firmware é a coisa mais cara do mundo, porque além das falhas dele poder causar muitos prejuízos econômicos, você pode também causar prejuízos de vida, né? Então, por isso, sim, que, por exemplo, num avião você tem sistemas triredundantes, que são os mesmos sistemas, três sistemas rodando em paralelo, executando a mesma função, um monitorando o outro, porque caso um falhe, você tem um segundo, e que se ele falhar, você tem o terceiro, né? E nenhum deles é o Windows. Também é importante também entender que esse tipo de sistema é um sistema que muitas vezes ele pode ser até um sistema barato, né? Para o usuário final que está comprando, ele pode ser uma coisa barata. Mas o custo de desenvolvimento dele é uma coisa extremamente cara. É muito maior, né? Você tem mercados, por exemplo, o mercado automotivo, que exige certificações tanto da parte de eletrônica, de emissão, de radiação, esse tipo de coisa, quanto da parte de software também. Você tem várias metodologias e certificações de desenvolvimento de software, de segurança, para você não ter stack overflow, heap overflow, vários outros problemas que pode travar o seu equipamento, né? E aí o processo de desenvolvimento, a engenharia de produto, é uma coisa extremamente cara. E aí é uma coisa que, hoje, o que acontece? Né? As pessoas pegam um Arduino, pega um Raspberry Pi e acham que aquilo serve para eu colocar num produto, porque eu vou montar aqui o meu Frankensteinzinho, puxar um monte de fio e tal, de jumper, aquele negócio, e pronto, vou botar numa caixinha plástica, tá pronto para vender. E não tem noção que isso não é engenharia de produto. Isso é engenharia de robista, né? Então, e você tem que desenvolver uma coisa que não vai pegar fogo, que não vai dar problema, que você vai ter que ter um custo de manutenção baixo, né? Dependendo da atuação, resiste a alta temperatura, baixa temperatura. E sem contar também, né, que esses materiais são placas de desenvolvimento, né? Você vai usar para fazer um protótipo e depois chegar no seu produto final. Você pode usar como prova de conceito, depois isso, você parte para outra, né? Vale a pena a gente ressaltar que a gente não tá falando mal de Arduino, não tá falando mal de Raspberry Pi, não é nada disso. Elas são excelentes para você aprender, para desenvolver e tudo mais. Mas o que a gente tá dizendo, assim, é a nível de produto final, de comercialização, de industrialização mesmo de alguma coisa, de mercado, você não pode chegar com... É, de mercado, você não pode chegar com um produto final desse, em uma infraestrutura dessa, entendeu? O produto final, geralmente, você faz num sistema diferenciado, que geralmente é um PIC, é algum microcontrolador diferenciado. Vou dar um exemplo do meio onde eu trabalho. Atualmente, tenho trabalhado com automação bancária. Então, eu trabalho com esses... Eu programo para esses equipamentos, tipo essas máquinas de posto, né? Que seriam os sistemas para posto de vendas, né? Tipo maquininha da Cielo, sim, e tal. Sim, eu não trabalho com a Cielo, mas assim, é outras máquinas para outros clientes. Elas têm um nível de segurança muito grande. Sim. Porque você tem uma questão de criptografia, você tem uma chave criptográfica no hardware, você tem um invólucro ali, uma mecânica que, se você abrir e violar o equipamento, você retira a alimentação do equipamento, uma bateria interna, e você simplesmente apaga a chave criptográfica e você não consegue fazer engenharia reversa no produto. E a questão do firmware é muito importante, porque você tem uma série de certificações que o mercado vai exigir de você, né? Você tem uma série de certificações que são exigidas, então você não tem ideia, realmente. Quem trabalha na área sabe que não é tão simples assim. Então você tem, sei lá, você tem um kernel que vai em cartões smart cards, você tem que ter certificações, então você tem que ir para os órgãos competentes. É muito complicado. E olha que a gente não está falando de uma área de risco humano, a gente está falando de uma área de risco financeiro. O que eu gosto aí do firmware, André, pode perceber que hoje em dia praticamente todos os sistemas, todos os eletrônicos, eles vêm com memória flash ROM, memória regravável, justamente para isso, para você corrigir um bug, para atualizar o firmware, funcionalidade. Teu roteador tem memória gravável, essas câmeras IPs que você compra também tem memórias flash ROM que eles podem atualizar o firmware. Então praticamente tudo hoje vem dessa forma, porque é muito mais simples você fazer um update de software do que fazer um recall e trocar um chip que deu defeito, que não tá com um determinado codec, né? É, dependendo do chip, às vezes nem troca também, né? É, um exemplo interessante também são as TVs, né? As TVs evoluíram de uma maneira que hoje, por exemplo, você pode atualizar um firmware de uma TV, você pode atualizar um firmware automático de um DVD. Eu lembro que o DVD já tá saindo de linha, mas eu tive, sei lá, comprei um DVD há uns anos atrás e ele dizia que rodava AVI, rodava não sei o que, mas aí eu fui tentar com MKV lá, não rodava, daí eu descobri que tinha uma atualização, você baixava na internet, botava num CD e ele atualizava e começava a rodar. Então você tem essa série de facilidades hoje em dia, que são firmwares novos, desenvolvidos, né, que dão suporte, que atribuem novas funcionalidades ao mesmo hardware que você tem, que é uma abordagem interessante. Eu acho que isso que culminou nisso aí foi o mercado começou a exigir isso aí, né? No entanto, uma coisa que apareceu também, junto com esse lance dos firmwares atualizáveis, é que agora a gente tem a possibilidade de matar o seu dispositivo, né, não pelo hardware, mas pela... Exatamente. Você tirar a alma dele, né, porque você vai ter uma parada lá... Transformar ele num simples peso de papel. Exatamente, você brincar, cara. O equipamento, né? Exatamente, o pessoal chama de brincar. É, exato. Um exemplo disso são aqueles roteadores. Você tem um firmware específico para um firmware open source, para uma série de Sim, roteadores da... É, exatamente. É uma série da Linksys, eu acho, que é o roteador. Aquilo ali, ó, sei lá, 50% dos que fazem brincam o roteador. E para quem tá ouvindo a gente brincar, significa transformar num tijolo, num peso de papel. Ele fica inútil, né? Você simplesmente usa ele para seus papéis não voarem da mesa. O que acontece muito de brincar é o pessoal que, nos desbloqueios atuais de PSPs, com as cenas dos próximos capítulos aqui no HNC, o pessoal fazia muito desbloqueio de PSP, mas, assim, na tora e o volume de PSPs que morriam era monstruoso. Felizmente, o pessoal descobriu um macete lá para reviver esses videogames de uma forma lá que eu comparo com magia negra. A questão principal é porque, se deu um problema no teu sistema lá na memória flash, você não consegue nem ligar o aparelho pra você poder fazer qualquer ajuste. Ele tá com tudo funcionando direitinho, mas você não consegue ligar ele. Cara, isso é desesperador. Sei lá, é tipo a morte encefálica do aparelho. A importância do filme, alguém lembra do Chernobyl? O vírus Chernobyl? Sim, sim. Então, era o primeiro vírus que era capaz de ferrar o teu computador. Definitivamente. Realmente. Você poderia formatar ele, tentar formatar, você não ia conseguir. N vezes, você simplesmente perdia o BIOS, perdia o firmware da placa-mãe. Né? Então, há uma importância muito grande. O firmware, ele tem um papel muito importante. Eu deveria mudar o nome para apocalipse desse vírus. Aproveitando que a gente tá falando bastante de firmware e que o Pedro tá quietinho. Pedro, qual a diferença de firmware para software? Por que existe essa diferenciação? Então, o firmware, ele é mais voltado mesmo para hardware, né? Ele vai cuidar mais da parte voltada para I/O, para programação mesmo daquele chip, daquele circuito ali que você implementou. Já o software, ele tá um nível acima, né? Ele roda, ele pode rodar em cima de um firmware também, só que ele é mais alto nível, assim, ele é mais voltado para pro usuário, digamos assim, não qualquer usuário, mas é mais voltado. O firmware tá mais próximo do hardware. Você programa um firmware, primeiro você geralmente tem acesso a conjuntos de registradores, você tem acesso a operações elementares, acesso, você pode criar usar um assembly para fazer um firmware, né, ou um C, e o software normalmente ele está em camadas, ele trabalha em cima de camadas de abstração de hardware, trabalha em cima de camadas superiores, você tem muito mais software por baixo dele que já cuida desse papel, né. Quando o sistema fica muito complexo, por exemplo, você tem um sistema simples, você normalmente não precisa de um sistema operacional. O sistema operacional ele é necessário por dois pontos. Um é a interface com o usuário e a outra é o gerenciamento de periféricos. Quando o sistema fica muito complexo, você precisa de um sistema operacional e aí você deixa de simplesmente programar um firmware para partir para um software mais complexo como um sistema operacional. Que é o caso, por exemplo, do Raspberry Pi. Né? O Raspberry Pi ele pode ser programado como firmware convencional, mas ele chegou num nível que ele tem uma complexidade tão grande, por exemplo, ele tem um file lá para você conectar a internet, você tem os pinos de I/O, você tem entrada para SD card, módulo Bluetooth, então você tem que lidar com um sistema de arquivos. Então acabou sendo necessário colocar ali um nível acima do firmware, que seria um software, que é um sistema operacional muito mais complexo. Bora partir um pouco para a parte de história. Eu acho que a gente já conseguiu definir bacana o que é um sistema embarcado. Tudo começou com o suco primordial. Cash errado, eu acho. Deu uma piscadinha. Ou com os alienígenas. Né? Ou se você está no History Channel, foi com os alienígenas. Não, falando de história, eu acho assim que a gente pode citar os pontos até que estão aqui no texto. Um ponto interessante seria o programa Apollo. Você tem o primeiro sistema realmente embarcado, que eles colocaram um computador naquela banheira de metal e mandaram os caras lá pra cima. Então já é o primeiro exemplo. E o que muito se fala é que o poder de computação do computador da Apollo era menor do que as calculadoras modernas que a gente tem. E eu não tô falando nem da calculadora HP, da calculadora de mão mesmo. Eu acho que é exagero, mas eu acredito que tá mais pra... Eu também acho um pouco que exagero, que cara. Eu já cheguei a ver comparações com relógio de pulso, mas daí já é bizarro. Mas acredito que seja mais pior ainda mesmo. Exato. Então você tem aí acho que é o primeiro reconhecido, foi o primeiro sistema realmente embarcado, né, de propósito aeroespacial. Não é nenhuma surpresa, mas comercialmente foi um sistema bélico, né? Seria para sistema de controle direcional de mísseis com ogivas nucleares. Então é bem militar mesmo a coisa, né? Uma outra curiosidade aqui é que o cara que desenvolveu o computador da Apollo chama-se Charles Stark. Trapper. Entenderam? Nossa, Stark. Cara. É a Indústrias Stark aqui. Indústrias Stark aqui. Hoje em dia, tá. Se bem que hoje em dia, se você falar Stark, o pessoal pensa em outra família primeiro, né, cara? Tá tão... fissurado aí. Então, acho que de contexto histórico é isso. Começou com o programa aeroespacial americano e depois passou para militar, né? É óbvio. São as duas áreas que mais comem do orçamento americano, acredito. A aeroespacial e a militar. A militar em primeiro lugar. E depois disso, você houve uma evolução gradual que culminou nos anos 80 com o microchip. Final dos anos 70 com o microchip. Então você tem o primeiro microchip, que é o 4004, acho que é, que foi o que foi colocado no, naquele... Como é que chama aquele computador lá? Que foi o primeiro... Não, aquele computador que era montado, que era vendido numa revista pra você montar. Não, era da... Computador do milhão. Empresa... Não, eu... Como é que era o nome? Era... Oxe, me fugiu aqui. Acho que era o nome da empresa. Eu tenho uma revista dessas guardada. Não, é de 1974 a publicação, eu acho. Eu tenho uma. Esse eu não conheço. Então, historicamente, foi o primeiro computador que o Bill Gates pôs a mão. Assim. Pôs a mão não, que ele programou e depois ele fechou um contrato. Né? Um computador basicamente que não tinha I/O dele era LED, cara. Era chave LED. Pra você ter ideia, era um negócio bem rudimentar. Mas usava o primeiro, acho que foi o primeiro microchip, que era o 4004. Que a Intel lançou na década de 70, né? E a partir daí se começou esse boom, né? Porque o que acontece? Você... Não era o Altair, não, né, cara? É, exatamente, Altair, muito bem. Ganhou R$1 milhão! Aê! Exato, o Altair, depois você tem um boom da... I'm sorry, what? Um boom da... da micro. Tem o quê? Uma bunda? Pô, como é que é? Um bum? Não, velho. Não atrapalha. Nossa, não, pô. Que mente evoluída, não, desculpa, cara. Desculpa, eu entendi errado. Desculpa. É, aí nos anos 80 você tem esse, vamos dizer assim, essa explosão. Vou tirar o bum que... Vou ter trocadilho, né? O Ricardo tá eriçado hoje. É. Você tem essa explosão aí de dispositivos embarcados, e você tem muitos brinquedos. A indústria dos brinquedos também investiu muito nisso. É, quem é da década de 80, nasceu aí na década de 70, quem é velho como eu, já teve provavelmente um Pense Bem, você teve um... Sim. Ou teve contato com o Pense Bem, né? E outra série de brinquedos que já eram diferentes dos brinquedos do começo dos anos 70. Já eram brinquedos mais inteligentes, né, com mais recursos eletrônicos aí. Por quê? Porque você começou a embarcar tudo em chips. É. Um exemplo bacana também, o Gênios. O Gênios, né? Ah, o Gênios também era outro clássico. Era sensacional época. Na época. O Gênios, ele cai num problema clássico de computação, que é a geração de números aleatórios em sistemas determinísticos. Esse cara reclama de esterese, né, cara? Tá certo. É, desculpa. Sistema determinístico é um sistema que é previsível, ele é sempre previsível. Sim. Né? Vou resumir isso. Dada aí. Na entrada X, você vai ter Y sempre, né? Exato. Como é que você gera? E é um problema também de sistemas embarcados. Como é que você gera números aleatórios? É muito fácil. Como é que você joga dados com máquinas que são previsíveis, 100% previsíveis? É outro problema. Então você tem umas técnicas aí no mundo da microeletrônica, da informática, para criar esses números aleatórios, porque jogar dados, por incrível que pareça, é uma necessidade muito grande do mercado, de sistemas para mercado, de sistemas embarcados. Você precisa de números aleatórios. Por exemplo, o computador, o PC, ele tem um relógio que ele usa aquilo como semente para gerar números aleatórios. Você não tem como botar isso num Gênios, né? Ficaria caro. Você cai em outra série de problemas para resolver que são bem interessantes. Agora você me deixou curioso para saber como é que eles faziam. Em hardware, você tem lá, você pode construir contadores, né, com elementos lógicos, grandes contadores, e você simplesmente você faz um arranjo de portas lá que você consegue ter uma pseudo-aleatoriedade. Você nunca vai ter uma aleatoriedade num sistema determinístico, né, como um computador, mas você tem uma pseudo-aleatoriedade. Você pode gerar números muito parecidos como se fossem números aleatórios. E você, no âmbito do software, você pode também fazer coisas semelhantes, né? Agora, software vai depender do que você tiver como uma semente, né? A semente seria o valor inicial para você gerar uma sequência aleatória. Aí tem várias técnicas, a gente pode ficar falando sobre isso a noite toda. Mas, ó, tem uma técnica bem interessante na eletrônica, que é você ter um transistor. Para quem conhece transistores, né? Você tem os três terminais, os clássicos do transistor, que serão são o emissor, a base e o coletor. Você pode abrir o coletor e pegar ruído. Era isso que eu ia falar. Através do ruído, você tem um AD lá de entrada, e aí você define o ruído como sendo uma semente se pro seu gerador. Se for ruído branco, né, é melhor. É. É, o ruído branco é um ruído que tem, teoricamente, todas as frequências. É. Mas o interesse teu ali não é tanto a frequência, sim a amplitude do sinal, né? Isso. É transformar o ruído em um valor, por exemplo, de 0 a 10, digamos, entendeu? Meu professor falava isso, que uma das melhores formas de gerar número aleatório num sistema desse é você pegar uma porta aberta e ouvir ela durante o tempo e fazer um cálculo em cima dos valores malucos que ela te fornecer. Se você pegar um... Só que você tem que ver o seguinte, você não pode pegar um circuito, até onde eu sei, posso estar errado, mas você não pode pegar um circuito TTL, não sei se vocês conhecem a terminologia, mas o TTL é o transistor lógico, né? Lógico é transistor, que é feito com os transistores de junção. São os primeiros séries de transistores que foi feito, né? 5, né? Exato. Essas portas, se você deixar elas desconectadas, as entradas, ele fica sempre em nível alto. Sim. Então você não vai ter ruído. Agora, se você pegar um circuito CMOS, que são feitos com outra tecnologia, você tem sim flutuações na porta que você pode gerar. Esse ruído pode ser. Só que aí você tem flutuações dentro de 0 e 1. Você entendeu? Então você vai ter lá, se tem 8 portas, você vai ter 250 números possíveis para uma semente. E se você pegar uma entrada analógica, por exemplo, se você ligar como eu falei, você liga um transistor, levanta a perna do coletor ali e bota um emissor na entrada, teu AD ali, faz um circuitinho desse tipo, você pode, dependendo da resolução do seu conversor AD, você pode ter milhares de sementes possíveis, né? Então fica muito mais rico, né? Muito mais resolução, muito maior. Bem, vamos voltando um pouco pra história. É, a gente falou do sistema de controle do míssil, né? Tem uma coisa interessante que eu achei sobre ele, é que, por exemplo, ele pesava 28 quilos e possuía 1.521 transistores, 6.282 diodos, 1.116 capacitores e 504 resistores. Você imagina como é que era a placa disso? Era absurdamente monstruoso o número de componentes. Precisava de um navio para ser embarcado nisso. Não, pior que ele não era tão grande assim. Mas a grande questão embarcado. Era a... O Ricardo, agora que entendeu, é. Todo delay. No processamento. É que eu tô quase dormindo aqui. Vai lá. Nossa senhora. Vamos lá. Interessante, você citou, você falou, é que os computadores antigamente eles eram construídos com componentes discretos. Isso, exato. É aí que eu queria transistores, chegar. Transistores, capacitores, e você tinha resistores para fazer a construção, então você tinha placas enormes, você tinha as chamadas memórias. Naquela época você não tinha a tecnologia de memória que a gente tinha hoje, você tinha aquelas memórias que usava uns grids, uns arrays, umas tabelas de bobinas que seriam memórias eletromagnéticas, e aquilo era custoso, era muito pouca densidade. Então os computadores eram grandes por causa disso, era tudo feito com componente discreto, espalhado. Quando você tem um microchip, que olha, é possível fazer tudo isso usando o silício, o germânio, você integrou aquele monte de componente discreto numa área bem menor, né? Numa área ali de uma polegada ou menos. Era aí que eu ia chegar. Aqui em 66 a gente teve a segunda versão do controlador de míssil, que era o Minuteman, que ele tinha já, na verdade ele já era construído com circuitos integrados, que são essas pastilhas de silício que a gente costuma ver quando a gente abre o computador, né? Aqueles quadradinhos, e lá dentro tem milhões, centenas de dezenas de transistores que podem simular circuitos analógicos de maneira digital, e essa era a grande vantagem deles, que a gente começou a miniaturizar os nossos dispositivos. Minuteman? Era o nome do controlador do míssil. Tem alguma coisa a ver com o Watchman? Cara, não faço a menor ideia. Eu acho que o Watchman não existia nessa época, cara. Mas o Watchman é bem... O Alan Moore já existia. O Alan Moore existia há muito tempo. O Alan Moore veio depois do suco primordial, né? Ele tava lá mexendo no caldeirão. Enfim, aí teve uma grande queda que eu achei bacana, cara, que eu encontrei esse relato, que foi da custo das portas NAND, que elas caíram de $1,000 para $3. Então isso tornou, assim, absurdamente acessível a computação a partir daí, a construção de dispositivos miniaturizados. Tudo graças, mais uma vez, à guerra. Quando você tá falando de porta lógica, para quem tá ouvindo aí, o pessoal tem que pensar que o elemento base, vamos supor que você vai abrindo um processador, você vai cavando. Bom, antes de chegar na parte da mecânica quântica, da eletrônica, você vai chegar no componente, no bloco construtivo, que seria um transistor, né? Você tem o transistor, que é um elemento que faz um chaveamento. Ou ele passa corrente elétrica, ou ele não passa corrente elétrica. E é assim que funcionam os zeros e uns no computador. E a partir desses transistores, você consegue construir algumas funçõezinhas mais complexas, que são os elementos lógicos. Sim, as portas lógicas. Portas lógicas, justamente. Então, quem estudou lógica aí já consegue, acho que, exato. Eita, saudade. Então você tem a questão das portas começam a ser construídas, então você tem uma biblioteca de portas, um conjunto de portas, que seriam as portas NAND, NOT, NOR, OR. AND, OR. Exato. Mas quando você vai para a indústria, basicamente, se não me engano, acho que todos os processadores são construídos com NAND. Isso. Porque através das NANDs é possível você construir toda a lógica, ela simula o comportamento de todas as outras portas. Elas são universais, né? As três portas elementares, as três portas principais mesmo são... AND, OR e NOT. Mas com a porta NAND você simula todas as outras. E é mais barato você simplesmente usar as portas NAND para construir. Por isso que você está falando. E quando barateou o custo das portas NAND, você pode ter processadores, você pode ter essa evolução, né? Abriu-se um mercado para isso. Na verdade, eu estou um pouco enferrujado na área de hardware, mas pelo que eu lembro ainda das aulas, a grande jogada da porta NAND é que ela é a primeira que você constrói quando você agrega alguns transistores de uma certa forma a ele funcionar como flip-flop, que ele passa a armazenar, entre aspas, né, uma quantidade de energia em algum lugar, e quando você muda a entrada dele, ele libera aquela energia ou ele bloqueia a energia, e é exatamente o comportamento da NAND, por isso que ela é o menor bloco que a gente tem na computação. Na computação digital... Digital, exatamente, na digital. Digital binária. É. A gente começa a ficar mais complexo aqui. Aqui, aí em 78 a gente teve a National Engineer Manufacturing Association, que criou um padrão de microcontroladores programáveis, incluindo quase todos os controladores baseados em computadores, como single board computers. É o NEMA, não é? É. Uhum. Eu acho que eu vou falar um negócio aqui que o Diego deve ter ouvido, que são os motores NEMA. Os NEMA 17. Os motores NEMA são motores de passo. É, os motores de passo. Ah, você, aí ficou mais fácil. Você liga, dá pra acionar com o Arduino. É, os motorzinhos de passo, que são aqueles motores que você consegue controlar a posição deles através de passo discreto. E esses motores eu não sabia, mas dando uma olhadinha nos artigos aqui pra gente fazer esse podcast, eu verifiquei que o NEMA é um padrão mesmo, né? O motor em si não é. Eu achava que o nome do padrão do motor era NEMA. Na verdade, NEMA é o padrão que especifica a mecânica do motor e tudo mais. É um selinho, né? Como se fosse o selinho Anatel. É mais ou menos isso aí, né? E ele identifica também o padrão do motor e o tamanho também, geralmente, né? É, tem o NEMA 7, o NEMA não sei o quê. Quem já abriu a impressora já viu o motorzinho de passo. Tô precisando abrir a minha impressora, mas pra tirar as formigas que fizeram o ninho lá dentro. Cara, mas com uma questão. Você não precisa de um técnico, você precisa de um tamanduá, velho. Ele já tem o instrumento que você precisa. Uma vez eu devo ter lido alguma coisa sobre isso. As formigas, elas comem o verniz da placa. Ah, é isso mesmo. É, eu acho que elas são atraídas pelo verniz da placa. Eu sei que eu botei pra funcionar lá com formiga e tudo e deu certo. A importância da NEMA é que ela passou a padronizar algumas coisas nos microcontroladores e você passou foi quase como a padronização do PC, né? Você passou a ter essas peças intercambiáveis que você podia reutilizar entre os sistemas. Claro, você não ia ficar simplesmente abrindo um sistema e trocando um motor ou qualquer coisa assim, mas facilitava o desenvolvimento, porque você comprava peças já prontas para algumas coisas. Por isso que foi importante a NEMA nesse ponto. Como na indústria automobilística, né? Hoje, praticamente, muitas peças, elas seguem um padrão. Você projeta teu carro baseado naquela peça que já existe no mercado. É como se fosse um Lego. Você vai montando as peças e... Uhum, mais ou menos isso. É, o padrão. Geralmente quem dita o padrão de mercado é quem chega primeiro, né? Aí a gente cai na discussão de padrão de facto, né? E o padrão... Legal, né? De juros. É igual que a gente teve em redes de computadores. A gente teve o padrão planejado, pensado, escrito, acordado. Ozzy, e o outro, o exatamente, o OSI. E o que o mercado adotou porque era o que estava rodando já há mais tempo, que foi o TCP IP. Exatamente o mesmo conceito. Bem, aí nos meados dos anos 80 a gente teve esse boom de... Boom não, essa explosão, não, né? Pode ouvir boom agora mais. A gente teve o crescimento dos componentes externos, né, de memória, sistemas de entrada e saída, essa popularização, essa integração começou a resultar no que a gente chama de microcontroladores, que já é um chipzinho que já tem tudo junto nele, memória, entrada, saída, o clock, tem tudo junto nele já. É, o microcontrolador é um computador, ele é um o núcleo dele é um computador, então ele tem entrada e saída, tem ULA, processamento, ele tem unidade de controle, ele tem tudo ali. Só que, o que é a diferença dele para um processador de PC, por exemplo? Ele tem mais periféricos integrados no próprio chip, dividindo com ele. Então você tem, muitas vezes, ali um conversor analógico digital, que é muito comum, por exemplo, saídas de controle PWM, que são tipo de modulação para controlar motores externos, tem uns timers embutidos para gerar, por exemplo, interrupções periódicas. Se ele tá fazendo alguma coisa, ele dá uma paradinha, vai fazer outra. Então, essas coisas vêm tudo embarcada nele, porque ele tem um poder de computacional muito menor do que um processador de PC, né? Porém, ele é feito um fit nele, ele é colocado de uma maneira para atender um mercado específico, para resolver problemas específicos que não necessitam de computação muito poderosa, pouca memória e tudo mais. Aí, quando os microcontroladores começaram a custar $1, a gente teve toda a troca de interface. Quem viveu nos anos 80 lembra um pouco, na época que a gente tinha aqueles sons que a gente girava, um knobzinho que movia uma cordinha que puxava todo um potenciômetro para poder fazer uma interface com um circuito elétrico que vai receber da antena a frequência certa para você poder sintonizar uma estação. Eu já troquei muitas vezes essa cordinha para minha mãe. E já dando aí mais uma cena dos próximos capítulos aí, porque isso também influenciou nos controles de videogame também. Os primeiros videogames, eles tinham esses knobzinhos aí pra movimentação, só que obviamente eles tinham uma limitação, que era a limitação física de uma hora você rodava até que chegava num ponto que ele não tinha mais pra onde rodar, você só podia voltar. Isso. Com microcontrolador você poderia, hoje você pode colocar um que roda infinito para um lado ou para o outro. É, e a gente começou a ter essa troca de interfaces, né, desses knobs, os botões também que eram completamente mecânicos, que é aquele switch para cima e para baixo. A gente começou a ter simplesmente esses botões up down que você aperta e ele volta para a mesma posição, mas ligou lá a sua TV, por exemplo. Quem lembra como é que fazia para gravar uma fita cassete? Tinha que apertar o play e o rec ao mesmo tempo. Pô, o play e o rec ao mesmo tempo, cara. E o pause, aí você soltava o pause quando o locutor parava de falar besteira pra você gravar a música, você ligou lá e pediu a música pra gravar. Quem é novo não sabe dessas caramba, coisas. Caramba, cara. A critério de curiosidade, quem é mais velho aqui? Ah, não sei, velho. Vamos mudar de assunto? Então é isso, os sistemas embarcados, como a gente conhece de forma moderna, que a gente tem hoje, eles se originaram na década de 80, né? Eles vêm do boom da microeletrônica no final dos anos 70, no começo dos anos 80, da criação dos microcontroladores, quando você embarcava vários periféricos externos, como memória, memória RAM, memória de programa, e vários outros conversores analógicos digitais, né? E embarcava tudo num chip só, e aí você conseguia fazer as coisas ficarem menores. Voltando um pouco mais, o que realmente deu um boom, que graças a tudo que a gente tem hoje em matéria de embarcados, para mim, na minha opinião, são duas coisas. A primeira foi a microeletrônica, né? Seria aprendermos a desenvolver transistores, a substituição às válvulas e relés, sistemas mecânicos que eram grandes demais, custosos demais, né? Em matéria de consumo de energia, de fabricação e tudo mais. A criação dos chips, consequentemente, a gente desenvolveu os chips e a integração desses componentes ficou muito grande em áreas cada vez menores. E também, o que eu vejo que não citam muito é a evolução das baterias, né? Dos acumuladores de força. Hoje em dia isso pesa muito, né? Além de você ter uma inteligência na microeletrônica que você trouxe para esses sistemas, que você chega em casa, você tem o teu micro-ondas que você programa para ele cozinhar, ele aquecer a comida para você chegar em casa e tá pronto, tudo. Então, além disso, você tem também os dispositivos que você carrega, que precisam de energia, e esses dispositivos, eles não seriam possíveis se as baterias também não tivessem evoluído ao ponto que nós chegamos hoje. Então, acho que são dois fatores bem interessantes, bem importantes, né? A microeletrônica e a evolução das baterias. É, afinal, como é que você usaria um GPS sem uma bateria, né, cara? Você tá no meio do mato, não adianta nada você ter um sistema de posicionamento e não tem energia. Então, tomada lá. Tudo que eu digo assim, tudo que é portátil não, e fica sem bateria vira um peso de papel. É. E tem uma ótima função de peso de papel. Uai, Jorge, você por acaso não anda com uma bateria de carro pendurada no ombro pra poder conectar seus dispositivos eletrônicos? Eu ando com uma de moto, cara, que é mais leve. Se vira nos 30. Tô gravando o meu naquele Audacity aqui, acho que é esse que vocês recomendaram, né? Eu tinha falado pra vocês que o quartel aqui em Campinas é rosa. Vocês não estão acreditando. Não, eu tô falando sério, depois eu mando. Tem um quartel aqui que é inteiro rosa, cara. É um complexo militar inteiro em rosa. Não tô brincando. Eu já ouvi várias lendas urbanas a respeito disso, né? Uma era que isso era camuflagem, porque se invadissem Campinas, ninguém ia achar que aquilo era um quartel. Essa é a mais engraçada. Ah, não, não, aquilo não é um quartel, não. O povo ali vai pra dar a bunda, entendeu? O máximo que vai fazer é arrumar um namorado. Todo mundo tá com a pauta aberta aí? Tá com, como o Ricardo pode falar, o pau tá na mão aí? Tá na mão aqui, que é isso? Beleza. Tá na mão latejando, pau latejando. Ai, caramba. É, eu tô falando que esse episódio vai ser pesado, vai ser mais pesado, você vai colocar restricted no iTunes.